do Hospital Nossa Senhora das Clínicas. Nossa Senhora das Graças, perdão. Segundo ele, tem 1.200 médicos à disposição. Não tem 50 pediatras. Chaim, nós temos lá uns 80 pediatras, ou 120 pediatras, mas apenas 40 que trabalham nas unidades. Então, o que que acontece? Final de semana, Chaim, nós não temos um número suficiente. Não é que a gente não queira atender, é que não existe esse profissional, nem aqui em Curitiba, nem em São Paulo, em qualquer lugar. Isso é uma falta generalizada, porque não se forma mais esse profissional. Então, não adianta, nem trazendo de Cuba. O que eles mandam de Cuba para cá são esses generalistas, mas não o pediatra. Eles são, né, os médicos, assim, gerais, né? Mas é uma situação que a gente tem que entender que nós estamos fazendo um esforço para poder resolver esses problemas das mães. Porque nesse país, se a gente não cuidar da criança, vai cuidar de quem? Sim, é o futuro, né? Exatamente. Aliás, só se fala que a criança é o futuro na hora de pedir voto. É verdade. Skleng total, não deixa ninguém te enganar. Cuida do teu filho. Porque amanhã ou depois, ele pode ser uma dor de cabeça. A dor de cabeça, que eu digo é o seguinte, se você não cuidar, ele vai ficar doentinho, vai te arrastar para o hospital, para médico. Afinal de contas, cuide do teu filho. Doutor Salim, de coração, muito obrigado essa conversa. Você deu um chá de explicação, barbaridade. Eu fico pensando, Pequeno Príncipe, que atende 15 mil crianças por mês. São os heróis, aí. São os heróis, não. E o pronto-socorro, que também recebe de tudo quanto é lado. Exatamente. Então, são essas situações, né? Graças a Deus que tem esses bons lugares, né? Que continuam atendendo, mas com essa dificuldade, mas jamais deixam de atender. Valeu, Renatão. A Paraná Educativa apresentou Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão. AM 630. Energia para melhorar a vida. Evite acidentes ao plantar uma árvore. Procure orientação do município para escolher a espécie certa em cada local. E quando for preciso fazer a poda, tome cuidado. Árvores de grande porte devem ser podadas pela prefeitura. Mas se os galhos estiverem perto dos fios da rede elétrica, chame a Copel para fazer o serviço. Assim a gente cuida do verde e evita acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná. ZYJ 284, Paraná Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. A Paraná Educativa AM 630 apresenta Direito e Educação, uma produção dos professores de Direito das faculdades OPET. Apresentação, Denian Couto. Olá, muito boa tarde, 4 horas em ponto. Começa agora o programa Direito e Educação, uma